Estamos aqui reunidos para expor. Alô, caminhão. Adoro quando isso acontece, gente. Adoro quando passa caminhão, late, o cachorro começa a latir, o mundo explode, passa uma nave espacial na rua. É sempre assim. É sempre assim, gente, gravar. Antes de gravarmos um episódio. Peraí, peraí que eu comecei do lugar errado. Que delícia! Eu também acho. Eu não entendi foi nada, mas tudo bem, vamos do começo de novo, porque eu comecei do lugar errado. Isso com certeza vai. Isso com certeza vai Pulou a pros erros de introdução. gravação. Mas enfim, já temos 2 minutos de erro de gravação, porque eu errei durante 2 minutos. Aí já tem mais conteúdo? Exatamente. Agora vamos começar do lugar certo, por favor. Sejam bem-vindos ao BetaCast. Meu nome é Yara e meu nick no Nia é Lysin. E mais uma vez eu fui retirada do porão porque eu fui promovida. Agora eu sou um quebra-galho oficial. Então sempre que vocês me verem por aqui como host é porque bem, é porque teve algum problema. É isso aí. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho, ou talvez muito, mas nós já temos uma pequena ideia de que não vai ser muito. Inclusive estamos com estratégias aqui para fazer parecer muito sobre os bastidores do nosso querido BetaCast. E para isso eu convidei a Júlia, uma das minhas crias, eu que empurrei para dentro do castelo. Ela também já teve um lugar especial no porão e tá aqui hoje para expor os podres e contar tudo o que se passa atrás das cortinas. Oi, gente! Eu tô muito feliz em poder voltar aqui para falar sobre o maravilhoso mundo dos editores e quem sabe até inspirar alguém, né, a se juntar ao porão, embora não sei se vai dar certo, mas né? Mas eu juro que não é tão ruim quanto vocês ouvem falar por aí, só um Quase pouquinho. nada, gente. E para falar do maravilhoso mundo dos editores, eu vou pedir para a pessoa que vai editar esse episódio, no caso eu, soltar a vinheta, porque eu sempre faço isso, porque, né, eu tenho que marcar onde a vinheta vai ficar. Aí, tá vendo? Já comecei a explicar como é que funciona. Eu tenho que marcar onde a vinheta vai ficar e é o que eu estou fazendo neste exato momento. Então, por favor, eu mesmo no futuro, vinheta. A gente que dá o poder da voz. Pra quem gosta de E a ler. gente simplesmente tem o poder de passar E pra quem gosta de escrever. Manda pro Procon. BetaCast! Alô, caminhão. Adoro quando isso acontece, gente. O podcast da Liga dos Betas do Nia Fanfiction. Ok, hora da contagem regressiva. Peraí, tá travando um pouquinho, mas. Ok. 3, 2, 1, já! Nossa, falando nisso, eu não gosto também da parte de escolher pedaços pra vinheta. Não sei se você acha fácil, mas eu acho muito difícil. Nossa senhora, pra mim é a pior parte. Então sabe o que que eu faço? Eu deixo uma faixa de áudio lá no fundo e toda a parte engraçada que eu acho que tem potencial pra ir pra vinheta, eu já copio e colo lá. Aí eu já deixo vários pedaços prontos pra vinheta enquanto eu tô editando. Ah, é boa. O problema é que eu nunca sei achar um negócio engraçado com um segundo suficiente para encaixar na vinheta. Que ódio. Eu dou aquela cortada. Eu pego uns pedaços assim, aleatórios, a gente vai fazendo aquele recorte, entendeu? Porque o recorte é a parte importante. Se não cabe, a gente faz caber, entendeu? É o famoso enfia que cabe. Essa é a dica, essa é a regra. Aí, tá vendo? A gente já tem mais conteúdo. Ah, tá. Dá pra encaixar algum lugar lá no meio e fingir que a gente tava falando no, com continuidade. Exatamente. Agora vamos voltar para a parte que eu errei há pouco tempo, mas que agora vai Ok. estar certa. Estamos aqui reunidos para expor tudo aquilo que vocês querem saber ou não sobre o BetaCast. No episódio de hoje, vamos sobre as funções, sobre como o episódio é gravado e editado e sobre os perrengues que podemos passar no meio do processo. Vocês estão prontas, crianças? Bem, eu não tô. Antes de gravarmos um episódio do nosso belíssimo BetaCast, precisamos de um tema, é óbvio. Na verdade, a gente precisa de mais um monte de coisa, né? Mas isso não vem ao caso agora. Depois que esse tema é escolhido, convidamos, vulgo obrigamos, pessoas a gravarem com a gente. Assim a gente sempre tem conteúdo, várias opiniões e também temos gafes. É claro que isso não pode faltar. Aqui, como vocês podem ver, falamos um pouco de tudo, processo de escrita, gêneros, polêmicas, assuntos em geral, criação de personagens, livros, séries. Agradeço ao DG, inclusive, por todos os spoilers nos episódios que ele já me deu porque eu estava editando, tá? Maravilhoso. Anime, mangá, cartoon, tudo com muito amor, um pouco de bagunça e muita polêmica e, claro, conexão de internet ruim. Mas o BetaCast é só amor, por amor mesmo. Até o porão é fofo, bem decorado, não diria que é bem arejado, né, porque é o porão, mas a gente nem sofre tanto assim lá dentro, sabe? Mas enfim, gente, antes que eles cortem o meu microfone pra eu dar detalhes demais sobre o porão, porque é proibido... É, gente, aqui é ditadura, e é melhor não falar isso aqui também não, porque corre risco de ser cortado real, mas enfim. Vamos continuar. Todos os episódios são roteirizados, ou quase. Inclusive esse aqui, ele começou com um roteiro lindo, maravilhoso, e no fim a gente só desistiu porque já tava na hora de gravar. Mas eu juro pra vocês que vai dar tudo certo, tá bom? Ou quase. Enfim, inclusive eu tô lendo o meu roteiro nesse exato momento. Amém. É, eu estou. Tipo, literalmente tá escrito. Inclusive, eu estou lendo o meu roteiro nesse exato momento. Ponto final, espaço. Não sei dizer se sou uma boa atriz a ponto de parecer que eu não tô lendo isso aqui, mas eu espero que sim. E sim, gente, tá escrito exatamente desse jeito. Gente, é um roteiro mesmo. A sua voz, assim, de ler roteiro, assim, nossa, é muito top, assim, você tá super atuando, uma atriz. Achei muito bom. Eu queria conseguir falar assim tão natural como você. Eu tô super, meu Deus, eu sou um robô. Nossa, eu tô achando super maravilhoso, sério. Eu me sinto Robocop nessas horas, mas assim, estou lisonjeada, total, completamente lisonjeada. Ai, sabe, tá separado em falas e em cores. Inclusive, as minhas falas são realmente bem grandes, assim. Não vou mentir, e a minha cor é azul e a da Júlia é roxa. Olha que bonitinho. Pausas dramáticas, porque essas aí são de improviso, sabe? Acontece, porque é da emoção do momento, entendeu? Quando você verbaliza um negócio, se torna um pouco mais real, por assim dizer. Isso não tá no roteiro, por isso que eu não sei o que exatamente eu tô falando. Só me ignorem nesses momentos. Então, alguns são menos roteirizados que os outros. E... alguns outros são muito bem roteirizados, mas não significa que a gente siga exatamente o roteiro. Porque a vida é imprevisível, né, meu povo? Eu já gravei um episódio que tínhamos tudo lindo, fofo e roteirizadinho, sabe? Mas a gente largou o roteiro no meio e foi reclamar. Literalmente, a gente passou o resto do episódio reclamando de coisas aleatórias da vida. Foi muito lindo, eu não vou mentir pra vocês, porque a gente falou mal de faculdade, de casa mal construída, a gente falou mal de gente, falou mal de tudo que dava pra falar mal, e o episódio não tinha nada a ver com falar mal. Tinha um pouco, mas eu acho que tudo na vida a gente consegue converter pra alguma coisa pra gente falar mal, entendeu? Inclusive a gente vai falar mal de algumas coisas nesse episódio, porque é da natureza humana. Você sai do episódio até sentindo mais leve, né? Mas enfim, né, falando em roteiro, esse aqui é meu primeiro roteiro, assim, meio que profissional, porque, meu Deus, a Yara faz uns roteiros muito lindos, eu nunca tinha visto isso. E antes desse episódio, eu só tinha gravado um que acho que não saiu ainda, ou vai... Ah, acho que já deve ter saído, né, que é sobre Harry Potter. E acho que vai ficar bem aparente pra vocês a falta de roteiro, porque a gente só pegou, criou os tópicos e foi no improviso. E Deus sabe que eu não sou boa no improviso. Mas é isso, normalmente eu fico bem atrás, assim, das câmeras ou dos microfones, então eu não sou tão... ai, profissional, assim, como a Yara, que já participou demais, então... Mas eu gosto bastante de participar, eu só não faço isso muito porque eu sou meio... bastante, assim, tímida. Mas sempre que me pedem, eu gosto de participar porque, né, ajuda... Já fugi até do roteiro, não sei nem o que eu tô falando mais também. Mas é isso. Gente, a vida de fazer roteiro no BetaCast é você fugir do roteiro e ficar onde eu tô. Quem sou eu? Será que eu tô na Lagoinha? É isto que é escrever roteiro no BetaCast. Porque a partir do momento que você sai do roteiro, você não sabe onde você tá, nem o que você tem que falar, nem o que você tinha que falar. Você fala tudo errado, não sabe o que você tá falando. Porque todas as ideias pertinentes estão escritas. Então você não tem mais coisa útil pra acrescentar. Então... Tinha pra que se humilhar desse jeito, saindo do roteiro? Não tinha, mas... Não tinha, mas a gente sai, a gente pula fora. A gente pula fora e cai de cara, né? Esse é o maior resumo. Mas assim, gente... Sério mesmo, preciso acrescentar fora do roteiro. A Júlia é tão fofa. Eu não sei como que ela diz que não gosta da voz dela, gente. É a coisa mais amorzinha do planeta Terra. Ai, como eu tenho orgulho de ser madrinha de uma pessoa assim, gente. Sério. Sério mesmo. Ai, mas enfim. Como eu já tava dizendo, gente, nem tudo vai de acordo com o roteiro. Sempre surgem esses comentários de última hora, assim, maravilhosos. Então tem muita coisa não planejada. É a internet caindo, gravador parando, cachorro latindo, caminhão passando, nave espacial estacionando. E, entendeu? É tipo isso. Porque a rua, gente, é terra de ninguém e a gente sabe disso, né? E isso nos leva à parte em que eu explico o nosso processo de gravação ou quase. E nesse exato momento a gente tá no Discord ou no Skype, no caso é o Skype, porque o Discord não tava dando muito certo, gravando isso aqui pra vocês. Tava travando, meu Deus. É, não tava, não é que tava travando, estava não funcionando, ele conseguiu chegar num bom nível de travar. Ele não estava cumprindo o papel dele, Discord, você só tinha uma tarefa, Discord. Então, é o seguinte... O BetaCast tem um grupo nas duas plataformas. A gente tem um grupo nas duas plataformas? Que agora que eu parei pra pensar se essa informação é verídica, gente. Mas tem um grupo pelo mesmo Discord que eu sei, mas aqui a gente tá conversando, como são só nas duas mesmo, a gente tá numa chamada normal. Enfim. Normalmente, nós precisamos, pra um episódio ser gravado, de dois dispositivos. Um para manter a gente conectado à chamada e outro para servir de gravador. Normalmente o notebook é o que nos mantém na chamada de voz, onde a gente consegue ouvir um ao outro e continuar com o episódio, porém nem tanto, porque às vezes a gente não sabe o que o outro tá falando, a gente só ri, concorda, sorria e acene, porque o lag da internet é grande, às vezes dá umas bugadas no meio do caminho e a gente só finge que sabe o que tá acontecendo, porque saber mesmo a gente não sabe não, viu? Por isso que algumas coisas são cortadas, que nem o editor entende, ninguém entende. Aí a gente simplesmente faz o quê? Ripa! A gente corta o negócio, assim, ó. Lindo. Mas o processo de edição a gente vai falar um pouco mais pra frente, gente. Então. Outra coisa que vocês com certeza vão ter ouvido nisso aqui é o nosso famoso... 1, 2, 3 já, ou 3, 2, 1 já. Pra tentar sincronizar o áudio, que sempre acaba dando ruim, porque a gente nunca sincroniza. Porque, dando exemplo de como aconteceu hoje, eu falava o 2, a Júlia falava o 2, só que eu escutava o 2 dela depois, aí o 1 depois, aí eu já não saía junto. A gente só faz isso pra gente ter um momento em que a gente tenta mais ou menos falar a mesma coisa, entendeu? Pra chegar em algum lugar. Porque, né, chegar a gente não vai. É. Nunca dá certo, mas a gente tenta. A gente continua tentando, porque não tem outro jeito. A gente trabalha com o que a gente tem. O problema é que a gente depende da conexão de internet de mais de uma pessoa. Então todos os problemas, internet caindo, todos os, abre aspas, não tô te ouvindo, fecha aspas, acontecem naturalmente durante o episódio. E o que a gente faz? É aquilo que eu falei, gente. A gente segue o baile. Isso mesmo, a gente finge que sabe o que tá acontecendo e muitas das vezes rola aquela risada com delay de mais de 10 segundos, alguns não entendem a piada, um comenta uma coisa enquanto o outro tá falando, às vezes fica aquele silêncio constrangedor porque alguém se perdeu, faz parte. A gente erra, se enrola, cachorro late, mundo explode e adivinha quem tem que resolver todos os perrengues com o áudio? Exatamente, nós, o pessoal do porão, também conhecidos como editores. E, Júlia, você já passou por quais perrengues editando? Você demora mais ou menos quanto tempo? O que você mais gostava e o que você mais odiava? Nossa, eu juro que não tem nada que eu odeie mais na minha vida que sincronização de áudio. Também é a parte que eu acho que mais passo perrengue editando, porque sempre, sempre eu acho que tá errado. Sempre. Mesmo quando tá certo, eu acho que tá errado. E eu nunca vou esquecer também do meu primeiro episódio, porque eu tive que simplesmente recomeçar ali tudo de novo, sendo que eu já tava, tipo, na metade, ou quase acabando, por causa da sincronização. eu fui perceber bem no meio que, tipo, não tava se encontrando nada do que eles estavam falando. Eu juro que eu quase chorei, meu Deus do céu. Fico traumatizada só de pensar. Mas, antes que eu comece a desencorajar todos os betas que estejam assistindo, por favor, entre sim na edição do BetaCast, não é tão terrível assim. Tem até partes que são legais, tipo, cortar áudio, meu Deus do céu, me dá muita satisfação cortar, tipo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de uma vez. Eu não sei explicar, não sei nem se é normal isso que eu sinto, mas é muito bom. Também tem o lance de você poder ouvir o episódio antes de todo mundo. Você vai entender as piadas antes de todo mundo, vai poder fazer até a sua própria referência, assim. Seus memes, embora eu também não seja tão boa nessa parte, mas eu tento. E também tem uma parte quando você tá editando que os, tipo, os hosts falam com você, sabe? Com o editor, eles falam... Ai, não faz isso que o editor vai ficar chateado, sei lá o que, a gente tem que terminar logo por causa do editor. Eu acho tão fofinho quando eles pensam no editor, assim, sabe? Me sinto muito incluída na conversa. Mas, sem dúvida, o que eu menos gosto é a sincronização. Escolher música também é meio chato. E a duração, eu acho que eu levava, tipo, uma semana, mais ou menos. Movida na força do ódio, mas levava. Era até que rápido. É, gente, isso sobre... Achar que tá errada a sincronização é sempre. Principalmente quando você corta sem querer um pedaço do áudio de alguém, aí você caga o áudio inteirinho. Porque é uma reação em cadeia. Você corta um pedaço sem querer, ou você corta demais, corta de menos. E assim, você caga o áudio inteiro. Inteiro. Ah, só que tem uma coisa muito pior que isso, gente. Tem uma coisa mas muito pior que isso. Mas eu não tô brincando com vocês. É muito ruim. Juro, eu odiei editar aquele episódio. Mano do céu. Seguinte, tem uma opção nas configurações que é o seguinte. O gravador simplesmente vai cortar todos os silêncios do áudio. Toda a parte em que a pessoa ficar em silêncio, ele vai cortar. Ele vai simplesmente arrancar todos os silêncios. E, gente, o silêncio, ele é essencial pra gente. Por quê? Porque é tipo um quebra-cabeça. Quando um tá falando, o outro tá em silêncio. Um fica em silêncio, o outro fala. Isso te ajuda a sincronizar o áudio. Se corta os silêncios, a pessoa vai falar tudo corrido. E você vai ter que inserir esse silêncio manualmente. Tudo. Nossa, mas que barbaridade, graças a Deus, que isso nunca aconteceu comigo. O episódio tinha... mais de uma hora. E 50 minutos do episódio, os silêncios foram cortados. Eu tive que inserir silêncio manualmente o episódio inteiro. E, não era um episódio qualquer. Era um episódio do DG e do MK. E os dois, eles vivem conversando entre si, sabe? Um insere coisa no que o outro tá falando. E assim, o silêncio é importantíssimo. Teve muita coisa do MK que eu tive que cortar porque eu simplesmente não entendia onde ia. Porque, né, não tinha silêncio. Gente, juro pra vocês, é a pior coisa que pode acontecer pra gente, é um episódio sem silêncio. Eu fiquei muito tempo editando aquilo. Eu passava mais de 3 horas por dia. Foi mais de uma semana fazendo aquele, porque pra ajudar eu fiquei doente. Então eu tava doente editando o episódio do DetaCast, sofrendo pra refazer todos os silêncios do áudio. Ai, vou continuar agradecendo que não fui eu, porque eu acho que eu nem ia saber resolver isso. Ah, o negócio é você ir cortando manualmente, assim, na fé, entendeu? Porque, às vezes, mesmo você lendo o roteiro, você não consegue achar as partes e você não sabe bem onde, quem falou o quê. Principalmente porque eles fogem muito do roteiro quando eles gravam, entendeu? Sim. Então, se a pessoa foge muito do roteiro, chega um momento que você não sabe mais o que tá acontecendo, onde você tá, o que eles estão falando. Você tem que adivinhar, você tem que fazer um ligue os pontos. Você tem que tentar encaixar na sua cabeça a conversa. Quando um para de falar, você tem que adivinhar o que vai lá. Ou quando o DG dava uma parada, se tinha alguma coisa do MK no meio, algum comentário que ele fez, alguma risada que ele deu, indicava que o MK falou alguma coisa engraçada, entendeu? Então... Meu Deus. Perrengue, porque você tem que literalmente reconstituir a conversa inteira. Deve ter sido o episódio mais difícil do BetaCast pra editar. Não, já aconteceu isso em outros episódios. Eu lembro de ter falado isso com a Ellen em algum momento. E realmente não tem o que fazer, você tem que reconstituir. Você tem que refazer. Isso já aconteceu em outros episódios. E olha, Essa coisa de muita gente falando ao mesmo tempo também é um problema, não vou mentir. Ah, eu saio cortando, não quero nem saber. Eu também, não quero nem saber. Me desculpa. E principalmente porque a gente, como editor, a gente tem que ter o senso de filtrar o que é importante e o que não é. Nossa, assim, eu me sinto muito da hora, tipo, escolhendo quem fala, quem não fala. Nossa, exatamente. Tipo, ah, você falou isso aqui e não contribui em nada. A gente tem o trabalho de juízo, entendeu? A gente julga o que é interessante e o que não é interessante. E a gente simplesmente tem o poder de passar a faca. A gente pode escolher, a gente pode filtrar o conteúdo do episódio. A gente está no comando. A gente que dá o poder da voz. Exatamente. Se a gente quer que uma pessoa fale, ela fala. Se a gente não quer, ela não fala. Ah, isso é muito satisfatório. Totalmente satisfatório. Aí, principalmente quando dá algum problema, sabe? E o episódio fica minutos e minutos sem nada. Ou eles ficam falando à toa porque, tipo, a internet alguém caiu. Alguma coisa no meio, tentando se recompor por alguma coisa que aconteceu. E você corta 5, 4, 3 minutos de uma vez. Ai, isso é muito bom. Nossa, eu já tive que cortar uma risada de uns 5 minutos. Eu acho que era da Ana. Nossa, foi muito bom. Sim, que você vê um episódio gigantesco pra você editar e você pensa, caralho. Ai, eu adoro comparar. Tipo, o Bruto tinha 1 hora e 5 minutos. Sim. Daí terminei e ficou com 49 minutos. Nossa, isso é muito bom. E o pior é que na maioria das vezes você vai cortando de minutinho em minutinho, entendeu? Nem percebe, né? Aham, em segundo em segundo. E no fim você pensa, caramba, né? De segundo em segundo eu cortei quase 10 minutos de episódio. Cara... É muito louco. É incrível, é incrível. Graças a meu bom Deus, eu nunca peguei um episódio com mais de 3 pessoas. Ah, com mais de 3 também não. Porque tem episódio que tem 4 pessoas e eu fico, gente... Nossa, isso eu não quero nunca pra minha vida. Se Deus quiser, não vai acontecer. Também não. Imagina sincronizar um áudio de 4 pessoas, eu ia querer morrer. Eu ia querer morrer também, porque além de ser longo, obviamente vai ficar um pouco mais longo, vai ter mais gente dando palpite, mais risada. Ai, gente, não. Ai. Péssimo. Outra coisa que a Júlia mencionou também, que dá, assim, é colocar as músicas. Sorte minha que eu já baixei um monte de música, já deixei pronto e eu vou só socando, vou só colocando. Ah, o meu problema é que eu paro pra ouvir. Ah não, eu conheço todas as músicas que eu tenho e eu escuto elas um pouco antes de colocar. Eu penso se o episódio é mais felizinho, se cabe alguma coisa assim, porque eu não coloco música triste em episódio que não é triste, entendeu? Nossa, uma vez eu fui inventar de colocar só música tipo clássica, não sei pra quê também, mas fui fazer isso. No final perdi mó tempo, o episódio nem saiu ainda. Meu Deus do céu. Era do Homo de Data, sabe? Daí acho que não terminaram de lançar ainda. Sei, sei. Eu nem sei por que eu tinha inventado de colocar música clássica. O que que eles estavam falando, será? Acho que era de inglês. Ah, eles estavam falando inglês. Daí eu achei que ia ser da hora pra música clássica. Não sei por quê. Estavam falando, tipo, explicando como é que eles aprenderam inglês sozinhos. Mas é legal isso também, de você saber o episódio antes de todo mundo. Sim, é muito legal. Isso é muito, muito divertido. Porque os episódios me fazem pensar, entendeu? Tipo, se eu tivesse editando esse que você falou, eu ia pensar, como que eu aprendi inglês? Eu não ia saber responder. Então eu dou graças a Deus por estar na edição, porque se eu tivesse que falar, eu ia ficar olhando pro gravador, o gravador ia olhar pra mim. É, ia ser complicado. Tem umas coisas que a gente simplesmente não sabe falar, entendeu? Do que, como falar. Os outros episódios que eu tive que editar também, outra coisa, sendo editor você aprende muita coisa, muita coisa. Porque você pega de uns assuntos, verdade, que você nunca ouviu falar na vida e você escuta. Tipo quando eles falavam de construção de personagem, construção de enredo, eu pegava tudo pra mim. Exatamente. Tinha umas dicas maravilhosas, sabe? Uns momentos maravilhosos, umas reflexões maravilhosas. É uma bagagem muito grande. Enquanto você tá editando, você também tá ouvindo o que eles estão falando. Inclusive, você escuta a fofoca da vida pessoal dos membros, entendeu? Porque você pega o áudio do começo ao fim. Parece que tá, tipo, tá numa roda de amigos, você tá infiltrado lá. E o pior é que a gente realmente tá moderando o negócio, entendeu? Porque passa pela gente, olha o que sai e o que fica. Mas a gente sabe de tudo. É, a gente corta os segredos, mas a gente lembra? A gente lembra. A gente tem uma bagagem de podre. Nossa senhora! Sabe aquela pessoa que você imaginou que nunca ia falar palavrão? A gente lembra aquele palavrão que ela falou. Aquela gafe. que a pessoa pensa, ah não, o editor vai tirar isso aqui. É, o editor vai tirar, mas ele sabe da sua gafe. Ele ouviu a sua gafe mais de uma vez, porque a gente tem que ficar indo e voltando no out, querendo ou não. Ai, eu nunca tive coragem de deixar, devia ter deixado os gafes. Eu tiro, mas na verdade, normalmente eu faço alguma piada com isso. Eu já coloquei meme em começo de episódio. Uhum. Um meme que o DG citou, eu comecei o episódio com isso. Eu já editei uma vírgula do Betacast Forma, colocando uma frase muito importante do MK no episódio. Uhum. Eu coloquei Betacast Forma. Aí a frase do MK que eu não lembro mais. E depois o tan, tan, tan. E começa o episódio. Gente, eu adoro fazer esse tipo de bobagem. Eu adoro. Ai, pior que eu nunca fiz. Eu já devia ter feito. Eu não tenho um potencial muito de memeira, não. Olha, eu também não. Eu só aproveito o que tá lá, gente. E os memes que estão em alta também, sabe? A gente só insere o negócio. Porque o meme também funciona como vírgula, entendeu? Então é... Uhum. Sabe? Bem de boa. Nossa, quando eu comecei a editar, não sabia nem que era vírgula. Eu também não. Eu não coloquei nenhuma. Aí o Bruno virou pra mim. Minha vida mudou. Muda tudo, né? Porque, sinceramente, eu não daria conta de ficar ouvindo a mesma coisa por um bom tempo, sem ter nada pra, de repente, me acordar e falar, minha filha, mudou de tópico, acorda, bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha, levanta, continua. Entendeu? Ai, gente. E outra coisa que eu adoro, adoro, é colocar aviso dentro do episódio. Porque o DG, ele adora dar spoiler. Adora, adora, adora, adora. Tanto spoiler que eu já peguei, a sorte que eu não gosto de assistir série, gente. Confesso que eu não gosto de assistir série. E os spoilers que eu peguei, eu fiquei, vida que segue, né, meus amigos? Inclusive, eu não entendi nada dos spoilers. E, inclusive, eu nem lembro quais foram esses spoilers. Então, que diferença faz pra mim? Mas quem assistiu vai lembrar. Quer dizer, ouviu, e né? Eu tinha que gravar a minha própria voz, fazer um aviso bonitinho, cortar o áudio e colocar lá no meio, antes do spoiler. E esse aviso servia de vírgula também. Então eu matava dois coelhos com uma cajadada só. Ai, que bonitinho. Depois me passa o episódio que eu quero ouvir. Aham, eu passo pra você. Eu te passo mais ou menos o minuto em que tá o aviso e você escuta. Uhum. Porque normalmente eu zoo um pouquinho nesses avisos, sabe? Eu não consigo ser séria. Não consigo ser séria em momento nenhum. Ah, isso é ótimo. Seriedade pra mim é um negócio que assim, eu e seriedade na mesma frase, só se tiver separado com um não, bem no meio, sabe? Mas é bom que incrementa o episódio. Exatamente. Dá aquela, sabe? Dá aquele tempero no episódio. Não fica faltando o famoso tompero. Mas enfim. Processo de edição, minha gente, meu pessoal, meus consagrados, meus amigos e minhas amigas, não é um processo tão complicado quanto parece, apesar de ser. É divertido, porém é chato, é dado, porém vale a pena. Porque eu não posso falar que é rápido, porque não é não. É ruim, mas é bom, exatamente. Então, inclusive eu que vou editar esse episódio, eu tô tipo assim, vai. Porque como eu tô aqui, eu já sei o que que tá acontecendo. Então é um ponto a mais, é mais fácil. É mais fácil. Exato, eu sei o que que tá acontecendo, o que aconteceu, o que que vai acontecer. O que vai acontecer? Ah, depois, né? Exatamente. Susto, achei que você agora, deu pra ir, ué. Agora não. Porque eu não tô sabendo nem o que que aconteceu antes, eu sinto muito. O processo, normalmente, como eu faço? Porque quando a gente entra no cativeiro, a gente tem uma listinha de coisas que a gente tem que fazer. Vários tutoriais que a gente tem que assistir, coisas que a gente tem que cumprir, a gente tem um prazo, etc. Dá um episódio pra gente treinar e etc. Aí a gente entra, de fato, no cativeiro e edita pro cativeiro. Normalmente, a gente pega os áudios, baixa... O que, que eu faço? Eu limpo tudo junto mesmo. Eu só seleciono, coloco os três juntos já, tá? Sincronizo, seleciono, limpo, tiro ruído e etc. E aí eu vou editando parte por parte. E eu já deixo uma faixa embaixo, não lembro agora, em que você pode escrever as coisas. Então eu deixo marcado onde eu tenho que colocar as coisas. Deixo marcado onde eu tenho que colocar a vinheta, onde eu posso colocar vírgula, onde muda de tópico, ou algum lembrete que eu preciso no meio do caminho, entendeu? E eu já deixo. Nossa, você é muito mais organizada que eu. Eu vou fazendo assim na ordem mesmo, eu nunca nem penso o que, que eu vou fazer depois. Ai, sou um lixo. Ah, sai dessa. Eu demorei um pouco pra arrumar essa organização, porque é o seguinte, a gente, né, aprende com soco na cara. Então, como eu odeio ter que refazer as coisas, como eu odeio ficar voltando e sentir que eu não tô progredindo, eu já faço tudo ao mesmo tempo. Então, eu limpo, eu sincronizo, limpo, deixo uma faixa pra anotação embaixo, onde eu tenho que anotar as coisas, deixo uma faixa limpa pra eu ir copiando os trechos interessantes ou engraçados pra colocar no meio da vinheta. E aí eu vou até o fim do episódio. Terminei o episódio, eu venho, pego uma outra faixa que eu deixo só pra vinheta e pras vírgulas, e uma outra faixa que eu deixo pras músicas de fundo. Assim que eu coloco as músicas de fundo, faço meu esquema, termino, duplico, faço todo o rolê de abrir o áudio, de inverter e etc. E tá pronto o episódio, tá pronto o sorvetinho. Ai, falando parece tão fácil. Queria eu também, porque o rolê, ai gente, o buraco, ele é um pouco mais embaixo, gente. É, mas não é um pouco. Eu entrei no BetaCast, eu não sabia onde eu tava me metendo. Olha, eu também não. Nossa, eu nunca vou esquecer do post que eu fui correndo comentar quando eu vi aquela vaga lá de editor de áudio, porque eu pensei, nossa, isso é muito legal, muita gente vai se candidatar. Daí a Ellen só comentou embaixo, olha, Bruna, a gente não vai ter que caçar esse ano. Eu fiquei, ué, no que eu me meti? Mas é muito bom, eu gosto muito de estar no BetaCast. O BetaCast é um lugar incrível, é muito legal. Nós temos pessoas maravilhosas. A gente tem o cativeiro, vulgo porão, depende do nosso humor, do jeito que a gente chama. Porão é quando a gente tá de bom humor e cativeiro é quando a gente tá numa edição muito difícil. Ai, dói. Sim. Ah, é cachorro latindo no meio, tirar ruído, voz que fica baixa. Aí tem que aumentar o volume de um áudio, abaixar de outro. Sabe, você tem que deixar tudo equilibrado. E nem sempre você tem o equilíbrio mental pra fazer isso. Então o que, que você faz? Você finge que tem equilíbrio mental pra equilibrar as coisas e fé no pai. É assim que a gente faz. Finge que tá calmo. Exatamente, é assim que a gente segue. E passando da parte da edição, nós também temos o restante da equipe. São os capistas, as pessoas que fazem as capas lindas e maravilhosas. Eles arrasam, queria? Eles arrasam, exatamente, porque eu não tenho capacidade nem de editar uma imagem que já tá pronta, nem pôr filtro. Eu sempre ponho um filtro que deixa tudo também esquisito. Não. Eu consigo piorar o que já tá feito, palmas pra mim. Temos os famosos hosts, né, gente, que vocês conhecem. Ou quase, porque tem muita gente que vem pra quebrar galho, tipo eu. Editor serve pra isso mesmo, pra quebrar Exatamente. Galho. Exatamente. Fazer o que tiver que fazer. A gente quebra galho, a gente edita, a gente ajuda, entendeu? Principalmente nesse momento complicado, chamado quarentena, coronavírus, né? Sede. Que as pessoas estão tendo problema, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, gente, quem tá menos pior aí, aparece pra ajudar. É assim que tá funcionando, sororidade. Entendeu? Já que tem muita gente que não consegue ajudar e só fica falando besteira em rede nacional, né? Vulgo senhor presidente. Uhum. A gente tenta. shade. Adoro. Eu acho bom. Mas eu tento me abster porque, né? Famílias que compactuam com essas coisas, difícil. Você tem que falar baixo do seu quarto, senão é expulsa de casa. Felizmente, todas as pessoas da minha família sabem muito bem a minha posição e a maioria me apoia. Acho ótimo. Só que... Ai, gente, eu não entendo como tem gente que apoia essa coisa ainda. Eu não entendo. Aff. Eu também não. Vou ser bem sincera. Eu acho que é só teimosia esse ponto, porque não dá. Porque assumi que fez merda. Que não tá dando, sinceramente, não tá dando, sabe? Olha, sem condições. Não. E se quer reclamar, que reclame na casa deles também. Manda pro Procon. Manda pro Procon, exatamente. Ah, faz favor. Eu morro de vontade de virar pra essas pessoas e falar: gente, olha aqui minhas rugas de preocupação pra vocês. E mudar a minha mão. Sabe, dobrar a minha mão aqui, ó, minhas rugas de preocupação, ó. Sabe? Porque, ai. Sabe? Tinha que explodir ele, a família dele. Nossa, meu sonho. E não, gente, isso não vai ser cortado, tá? Isso vai continuar no episódio, firme e forte. Ah, tem que deixar mesmo. Não vai ser cortado, fica a mensagem. É, a gente que manda aqui mesmo. A gente que manda aqui mesmo, eu que vou editar, então. E, sabe, nós somos livres. Ou quase. Dentro do limite do bom senso. Mas me fala... se não é bom senso a gente fazer esse tipo de comentário. E nada importa além da minha opinião. Enfim, saindo do nosso pequeno momento ditatorial, falta explicar também o que é feito do roteiro logo depois. E a gente coloca o tema, o nome do episódio, o número do episódio e um textinho para divulgação do episódio. E aí, Sim. As pessoas fazem o que elas têm que fazer, as capistas fazem as capas, né? Os nossos queridos coordenadores coordenam o negócio, upam os episódios, e é assim que chega um episódio do BetaCast fresquinho na mesa de todos vocês, entre polêmica, amor, carinho, vergonha, editores que sabem tudo. É maravilhoso. Tem vários e vários processos no meio do caminho, entendeu? Que fazem o BetaCast ser o BetaCast. Nós somos únicos. É mágico. Exatamente, nós somos únicos porque nós somos betas e temos um podcast. Nós somos o BetaCast, em resumo. Sim. É o que nos faz únicos. Porque a gente já sofre um pouco sendo beta. Entendeu? Aí, na parte do cast, a gente também sofre. Então, olha... se nós não estamos superando todas essas adversidades, não é mesmo? Uhum. Ah, gente, então parece que nós ficamos por aqui, que é hora de dar tchau e que esse episódio rendeu muito mais do que eu esperava que ele rendesse. Amém. Vencemos. Vencemos. Uhul. Tchau pra vocês. Infelizmente. É hora de nos despedirmos de vocês. E divulgar as nossas redes sociais. Porque nós temos uma quantia boa de redes sociais. Nós temos Twitter, Nós temos página no Facebook. A gente tem... o que mais que a gente tem, Júlia? Tem outros projetos. O vlog, por exemplo. É verdade. Vou divulgar só porque eu tô nele. Exatamente, gente. O vlog. O vlog também é muito importante. Tem resenhas maravilhosas. Eu adoro assistir as resenhas do blog. Porque, né, meus coleguinhas betas representam meus interesses. Principalmente porque... tem cada resenha maravilhosa, gente. É cada surto quando eu vejo resenha de alguma coisa que eu gosto, que eu não vou mentir, não. Tem o blog também, você gosta de resenha. Tem resenha lá. Resenha, conteúdo interessantíssimo, porque nós somos muito inteligentes e todas as nossas postagens são incríveis. Então, se você realmente quer aprender coisas maravilhosas sobre o universo das fanfics, ou nem tanto só sobre o universo das fanfics, olhe o blog. Vai lá. Exatamente. E se vocês querem ver gente bonita no YouTube... o vlog. Vocês querem memes? Página do Facebook. Eu não sei o que acontece no Twitter, mas vão pro Twitter também. Que eu não uso Twitter. Eu só sei que 140 caracteres. Ah, eu só usava pra ver coisa do BBB. Que vergonha. Mas, né? Quarentena, né, minha filha? Quarentena. Quarentena. A única diversão que a gente tem é observar os outros, já que a gente também tá trancado num eterno BBB. Todo mundo confinado. A gente também não sai de casa, então a gente também tá trancado. Então, entre a gente se ver trancado e ver os outros trancados, né? Poxa. É melhor ver os outros, né? A gente finge que não tá tão ruim com a gente. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde e porque eles estão trancados lá por dinheiro. A gente tá trancado aqui por bom senso. Ai, gente. Não importa em que momento você esteja ouvindo isso, lembre-se, isso foi gravado na quarentena. Ou isolamento social, ou como você quiser chamar o momento em que nós temos que ficar em casa, porque se você sair na rua, você morre. É isto. A gente nunca pensou que o mundo fosse acabar desse jeito, mas é porque não vai acabar mesmo não, gente. Daqui a pouco a gente vai sair dessa. Se o presidente deixar, a gente sai, eu acho, né, gente? Que... É. Se for por ele, eu acho que esse vai ser a nossa última recordação mesmo. É, se for depender... Não, se muita coisa for depender dele, essa vai ser a nossa última recordação. Inclusive, quando ele foi eleito, eu pensei que aquela seria a minha última recordação. E não tá muito longe da verdade, gente, porque... Ai, sinceramente, não vamos entrar aqui em questões políticas, porém, né? Ai... Porém, já entrando e falando mal. Não é que eu esteja torcendo contra, só tô dizendo que eu avisei. Todos vocês foram avisados. Beijos no coração, tá? Beijos no coração. Yara, desliga. Até o próximo BetaCast em que eu aparecer como convidada ou como host. Tchau, galera. Obrigada por me chamar. Beijos. Até mais. Nos vemos em algum momento. Enfim, até mais.